Fecheiro 49. Porque é que ela não o deixou simplesmente morrer? Perguntou Jamie suavemente, os olhos fixos no pão bolorento. Beardsley gargarejou e reclamou com roncos guturais diante das palavras de Jamie. O seu olho aberto revirou-se com raiva. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto e o muco saía-lhe em bolhas do nariz. Ele debateu-se e grunhiu, arqueando o corpo com frustração. Depois colapsou pesadamente com um baque surdo que sacudiu as tábuas de soalho. Ele consegue entender-te? Consegue? Dirigi esta pergunta ao doente, que emitiu um grunhido gutural e babou-se profusamente, deixando bem claro que entendia, pelo menos quando alguém falava com ele. Quanto ao porquê? Gesticulei, indicando as pernas de Beardsley, movendo a vela devagar por cima delas. Algumas das feridas eram, na verdade, escaras, causadas por estar deitado, inativo por um longo tempo. Outras, não. Havia cortes paralelos, obviamente feitos com uma faca, cobertos com uma crosta negra de sangue coagulado numa das coxas enormes, a tíbia exibia uma linha regular de ulcerações, feridas vermelhas e inflamadas, com as bordas negras e, exsudando, pus, queimaduras a supurarem. Jamie soltou um pequeno grunhido diante daquela visão e olhou por cima do ombro na direção da escada. Ouviu o barulho de uma porta a abrir-se lá embaixo e uma corrente de ar frio varreu o sótão, fazendo a chama da vela dançar freneticamente. A porta fechou-se e a chama estabilizou-se. Julgo que consigo tirá-lo daqui. Jamie ergueu a vela, avaliando as vigas por cima. Um estropo, talvez, passando uma corda por cima daquela viga. Achas que posso movê-lo? Sim, disse eu. Mas não estava a prestar-lhe atenção. Inclinando-me sobre o doente, eu percebera um leve cheiro de algo que há muito, muito tempo eu não sentia, um cheiro fétido e sinistro. Não me deparara com ele muitas vezes, mas uma única vez teria sido suficiente. O odor penetrante de necrose, deciduo, gangrena, não é facilmente esquecido. Eu não queria dizer nada que pudesse assustar Beardsley, já que ele parecia capaz de compreender. E assim dei-lhe umas palmadinhas tranquilizadoras e levantei-me para ir buscar a vela de Jamie para poder examiná-lo melhor. Jamie deu uma vela, aproveitando para me dizer ao meu ouvido: Podes fazer alguma coisa por ele, Sassenach? Não, respondi, igualmente em voz baixa. Quer dizer, não pela apoplexia. Posso tratar das feridas e dar-lhe ervas para a febre, mas nada mais posso fazer. Ele ficou quieto por um instante, a olhar para a figura arredondada nas sombras, agora descansada. Em seguida, abanou a cabeça, benzeu-se e desceu rapidamente as escadas para procurar uma corda. Voltei lentamente para junto do doente, que me recebeu com uma exclamação rouca e uma agitação com uma das pernas, como a advertência de um coelho. Ajoelhei-me junto aos seus pés, falando apaziguadoramente sobre nada em particular, enquanto segurava a luz de perto para o examinar. Os dedos, todos os dedos do seu pé inerte, tinham sido queimados. Alguns apenas formaram bolhas, outros tinham sido queimados quase até ao osso. Os dois primeiros dedos estavam completamente enegrecidos e um tom esverdeado espalhava-se pela parte de cima do pé. Eu estava horrorizada, tanto pela ideia do que poderia ter levado a isto, como pelo ato em si. A vela oscilou, as minhas mãos tremiam, e não só por causa do frio. Eu não estava apenas chocada pelo que acontecera ali. Também estava preocupada com as perspectivas imediatas. O que iríamos fazer em relação a estas pessoas abomináveis? Obviamente não podíamos levar os Beardsley connosco. Era igualmente óbvio que ele não poderia ser deixado ali, sob os cuidados da mulher. Não havia vizinhos, não havia ninguém na quinta para o proteger. Eu imaginava que teríamos de arranjar maneira de o transportar para Brownsville. Devia haver uma carroça no celeiro. Mas ainda que conseguíssemos, e depois? Não havia hospital para tratar dele. Se uma das casas em Brownsville pudesse aceitá-lo por caridade, muito bem. Mas vendo o estado de Beardsley após um mês, achava improvável que a sua condição, em termos tanto da paralisia como da fala, pudesse melhorar muito. Quem ficaria com ele? Se isso significasse tratar dele de dia e de noite durante o resto da vida? O resto da sua vida, é claro, podia ser curto, dependendo do meu sucesso em lidar com a gangrena. A preocupação recuou conforme voltei para o problema imediato. Eu teria de amputar. Era a única possibilidade. Os dedos eram fáceis, mas isso podia não ser o suficiente. Se eu tivesse de amputar o pé ou parte dele, corríamos um risco maior de choque e infecção. Teria ele sensibilidade ali? Às vezes, as vítimas de acidentes vasculares cerebrais mantinham a sensibilidade num membro afetado, mas não o movimento. Outras vezes, movimento sem sensibilidade. E por vezes, nem um nem outro. Cautelosamente toquei-lhe no dedo gangrenado e olhei-lhe para o rosto. O olho são estava aberto, focalizado nas vigas do teto. Ele não olhou para mim nem emitiu nenhum ruído, o que respondia à minha pergunta. Não, ele não sentia o pé. Isso era um alívio, de certa forma. Pelo menos não sofreria a dor da amputação. Nem, ocorreu-me, sentiria os danos que lhe tinham sido infligidos na perna. Saberia ela disso? Ou escolhera atacar o lado morto somente porque ele mantinha alguma força no outro, podendo ainda defender-se? Ouvi um leve restolhar nas minhas costas. A senhora Beardsley tinha regressado. Colocou no chão um balde de água e uma pilha de trapos. Depois colocou-se atrás de mim a observar em silêncio quando comecei a limpar. Pode curá-lo? Perguntou ela. A sua voz era calma, distante, como se falasse de um estranho. A cabeça do paciente pendeu para o lado repentinamente, de modo que o seu olho aberto se fixou em mim. Acredito que o posso ajudar um pouco, respondi cuidadosamente. Esperava que Jamie voltasse depressa. Além de precisar da minha caixa de remédios, estava a achar a companhia dos Beardsley um pouco assustadora. Mais ainda quando o Sr. Beardsley inadvertidamente soltou uma pequena quantidade de urina. A mulher riu-se e ele fez um som em resposta que fez com que os meus braços se arrepiassem. Limpei o líquido da sua coxa e continuei com o meu trabalho, tentando ignorar o que tinha acontecido. A senhora ou o seu marido têm algum parente aqui perto? Perguntei, no tom mais coloquial possível. Alguém que pudesse vir ajudá-la? Ninguém, disse ela. Ele tirou-me da caixa do meu pai, em Maryland, para este lugar. Este lugar foi dito como se fosse um imundo círculo do inferno. Pelo que eu podia ver, havia claramente alguma semelhança de momento. A porta abriu-se lá embaixo e uma agradável corrente de ar frio anunciou o regresso de Jamie. Ouviu-se um barulho metálico quando ele colocou a minha caixa sobre a mesa e eu levantei-me depressa, ansiosa por fugir deles, ainda que só por um instante. É o meu marido com remédios. Eu só vou buscar. Passei pela figura volumosa da senhora Beardsley. E desci a escada a correr, a suar, apesar do frio na casa. Jamie estava de pé, junto à mesa, a testa franzida, enquanto revirava um pedaço de corda nas mãos. Ergueu os olhos ao ouvir-me e o seu rosto relaxou um pouco. Como está a situação lá em cima, Sassenach? Perguntou ele baixinho, esticando o queixo na direção do sótão. Péssima, sussurrei, pondo-me ao seu lado. Ele tem dois dedos gangrenados. Vou ter de amputá-los. Ela diz que não tem nenhum familiar por perto para ajudar. Os seus lábios fecharam-se e ele voltou a sua atenção para o estropo que estava a improvisar. Estendi a mão para pegar na minha caixa de remédios e verificar os meus instrumentos. Mas parei quando vi as pistolas de Jamie na mesa, ao lado da caixa, juntamente com o seu chifre de pólvora e o estojo de balas. Toquei-lhe no braço e indiquei-os com um sinal da cabeça, murmurando apenas: para quê? A ruga entre as suas sobrancelhas ficou mais pronunciada. Mas antes de poder responder, ouviu-se uma terrível confusão do sótão por cima, batidas e pancadas, acompanhadas de urros gorgulejantes, como o de um elefante a afogar-se num lamaçal. Jamie largou a corda e subiu as escadas a correr, comigo a morder-lhe os calcanhares. Deu um grito quando a sua cabeça ficou ao nível do sótão e atirou-se para a frente. Quando consegui arrastar-me para dentro do sótão atrás dele, vi-o nas sombras, num corpo a corpo com a senhora Beardsley. Ela golpeou-lhe o rosto com o cotovelo, atingindo no nariz. Isso eliminou quaisquer inibições que ele ainda pudesse ter sobre dominar uma mulher à força. Deu-lhe um safanão, fazendo-a virar-se para ele, e deu-lhe um pequeno murro direto no queixo que fez os maxilares da mulher estalarem e ela cambaleou, os olhos embaciando-se. Precipitei-me para a frente para salvar a vela quando ela desabou, sentada num tufo de saias e anáguas. Meu Deus, acalma esta mulher! A voz de Jamie estava abafada, a manga pressionada contra o rosto para estancar o sangue que lhe escorria do nariz. Mas a sinceridade nas suas palavras era indubitável. O Sr. Beardsley sacudia-se como um peixe fora d'água, respirando com um chiado e gorgulejo. Levantei a vela e vi-o a bater no pescoço com a mão aberta. Um lenço de linho tinha sido enrolado como uma corda e amarrado em volta do seu pescoço. E o seu rosto estava escuro, o único olho esbugalhado. Com a maior rapidez possível, desatei o lenço e a sua respiração soltou-se com um grande sopro de ar fétido. Se ela tivesse sido mais rápida, teria conseguido matá-lo. Jamie baixou o braço, sujo de sangue, e tocou cuidadosamente no nariz. Santo Deus, acho que ela me partiu o nariz. Porquê? Porquê que me impediu? A senhora Beardsley ainda estava consciente, embora cambaleante e com os olhos embaciados. Ele devia morrer. Quero que ele morra. Tem de morrer. Anigyanagalad. Podia tê-lo matado como quisesse a qualquer hora durante este último mês, se o quisesse morto, disse Jamie com impaciência. Por que é que em nome de Deus esperou até ter testemunhas? Ela ergueu o rosto para ele, os olhos repentinamente límpidos e penetrantes. Eu não o queria morto, disse ela. Eu queria que ele morresse. Sorriu, exibindo os tocos dos seus dentes partidos, devagar. Santo Deus, disse eu, passando a mão pelo rosto. Estávamos apenas a meio da manhã, mas eu sentia como se o dia já durasse há várias semanas. A culpa é minha. Eu disse-lhe que talvez pudesse ajudar. Ela julgou que eu ia salvá-lo, talvez curá-lo completamente. A maldição da reputação de fazer curas mágicas. Eu poderia até rir-me Se estivesse com ânimo para a ironia, havia um novo e penetrante fedor no ar. E a senhora Beardsley virou-se para o marido com um grito de horror. Animal imundo! Arrastou-se de joelhos, agarrou num pedaço de pão duro do prato e atirou-lhe. Ricosteou na cabeça dele. Nojento, imundo, desgraçado, maldito! Jamie agarrou-a pelo cabelo quando ela se lançou sobre o corpo prostrado do marido. Torceu-lhe o braço e arrancou-a de perto dele, a soluçar e a gritar histericamente. Raios me partam, disse ele, acima da histeria dela. Dá-me aquela corda, Sassenach, antes que eu mesmo mate estes dois. A tarefa de descer o Sr. Beardsley do sótão foi suficiente para deixar tanto Jamie como eu encharcados em suor e imundos, a feder e com os joelhos bambos do esforço. A senhora Beardsley desabara sobre um banquinho no canto, quieta e maligna como um sapo, sem fazer qualquer esforço para ajudar. Ela soltou um arquejo de ultraje quando colocámos o corpo grande e mole sobre a mesa limpa. Mas Jamie fulminou-a com o olhar e ela afundou-se novamente no seu banco, com a boca fechada numa linha fina. Jamie limpou o suor da testa, com a manga suja de sangue, e abanou a cabeça ao olhar para Beardsley. Eu não o criticava. Mesmo limpo, bem aquecido sob cobertas limpas e alimentado às colheradas com um pouco de papas mornas, o homem estava num estado deplorável. Examinei-o outra vez, cuidadosamente, à luz da janela. Não havia dúvida a respeito dos dedos dos pés. O mau cheiro da gangrena era inconfundível e o tom esverdeado cobria o peito externo do pé. Eu teria de amputar mais do que os dedos. Franzi o senho, palpando cuidadosamente em torno da região putrefacta, questionando-me se seria melhor tentar uma amputação parcial entre os metacarpos ou simplesmente amputar o pé à altura do tornozelo. A operação no tornozelo seria mais rápida. E embora noutras circunstâncias eu optasse pela amputação parcial mais conservadora, não fazia realmente nenhum sentido neste caso. Beardsley, obviamente, nunca mais iria andar. Mordi o lábio inferior em dúvida. Quanto a isso, toda a questão poderia ser irrelevante. Ele ardia com uma febre intermitente e as feridas nas pernas e nas nádegas estavam supuradas. Quais eram as hipóteses de se recuperar da amputação sem morrer com uma infecção generalizada? Eu não ouvi a senhora Beardsley surgir atrás de mim. Para uma mulher tão corpulenta, ela movia-se de modo incrivelmente silencioso. — O que pretende fazer? — perguntou ela, a voz a soar neutra e distante. — Os dedos dos pés do seu marido estão gangrenados — disse eu. Era desnecessário tentar não assustar Beardsley agora. — Vou ter de lhe amputar o pé. Não havia realmente escolha. Embora o meu coração doesse diante da ideia de passar os próximos dias ou semanas ali a tratar de Beardsley, eu não podia deixá-lo nas mãos carinhosas da sua mulher. Ela deu uma volta à mesa lentamente, parando junto aos pés dele. O seu rosto permanecia impassível, mas um leve sorriso surgia-lhe nos cantos da boca, intermitente, como se não dependesse dela. Olhou para os dedos enegrecidos durante um longo minuto. Depois abanou a cabeça. Não, disse ela suavemente. Deixe-o apodrecer. A questão da capacidade de compreender de Beardsley, pelo menos, foi resolvida. O seu olho aberto esbugalhou-se. E ele emitiu um grito estridente de ódio, debatendo-se e sacudindo-se num esforço para alcançar, ficando perigosamente na beira da cama, A ponto de cair no chão com as tentativas, Jamie agarrou-o, empurrando-o e içando-o para manter o pesado fardo sobre a mesa. Quando Beardsley finalmente se acalmou, arquejando e choramingando, Jamie empertigou-se, ele próprio arquejante, e deu à senhora Beardsley um olhar de extrema antipatia. Ela arqueou os ombros, puxando Shiley mais junto do corpo, mas não recuou nem desviou o olhar. Ergueu o queixo numa atitude desafiadora. Eu sou mulher dele, disse ela. Não permitirei que o corte. É um risco à sua vida. É morte certa se não o fizermos, disse eu rapidamente. E uma morte horrível. A senhora... Não consegui terminar. Jamie colocou a mão no meu ombro, apertando-a com força. Leva-a lá para fora, Claire, disse ele serenamente. Mas lá para fora. A sua mão apertou ainda mais o meu ombro, a pressão quase causando-me dor. Não voltes até eu te chamar. O seu rosto estava sombrio, mas havia algo nos seus olhos que me fez sentir oca por dentro. Olhei para o aparador, onde as suas pistolas estavam ao lado da caixa de remédios. Depois, novamente para o seu rosto, alarmada. Não podes? Ele olhou para Beardsley, o rosto impassível. Eu sacrificaria um cão, num caso assim, sem pensar duas vezes, disse ele suavemente. Posso fazer menos por ele? Ele não é um cão. Não, não é. Tirou a mão do meu ombro e deu a volta à mesa, até ficar ao lado de Beardsley. Se me compreende, feche o olho, disse ele baixinho. Houve um momento de silêncio e o olho injetado de Beardsley fixou-se no rosto de Jamie com inegável inteligência. A pálpebra fechou-se devagar, depois abriu-se outra vez. Jamie virou-se para mim. Vai, disse ele. Deixa que a escolha seja dele. Seja sim ou não, eu chamar-te-ei. Os meus joelhos tremiam e eu crispei as mãos nas pregas da minha saia. Não, disse eu. Olhei para Beardsley, engoli com dificuldade e abanei a cabeça. Não, repeti. Se tu precisas de uma testemunha. Ele hesitou durante um momento, depois anuiu com a cabeça. Sim, tens razão. Olhou para a senhora Beardsley. Ela permanecia imóvel, as mãos crispadas debaixo do avental, com os olhos a saltar de mim para Jamie, depois para o marido e de novo para mim. Jamie abanou a cabeça quase imperceptivelmente. Depois virou-se para o doente, endireitando os ombros. Pisco o olho uma vez para sim, duas vezes para não, disse ele. Compreende? A pálpebra baixou-se sem hesitação. Então ouça. Jamie respirou fundo e começou a falar num tom de voz uniforme, sem emoção, os olhos fixos no rosto arruinado e no olhar feroz do seu olho aberto. Sabe o que aconteceu consigo? Uma piscadela. Sabe que a minha mulher é médica? Uma curandeira? O olho virou-se para mim, depois novamente para Jamie. Uma piscadela. Ela diz que você sofreu uma apoplexia, que os danos são permanentes, não podem ser reparados. Compreende? Um som raivoso veio da boca torta. Isso não era novidade. Uma piscadela. O seu pé está podre. Se não for amputado, você apodrecerá e morrerá. Compreende? Nenhuma resposta. As narinas alargaram-se repentinamente, úmidas, investigando. Então resfolegou, expelindo o ar com um gemido. Ele sentiu o cheiro da podridão. Suspeitara, talvez, mas não sabia ao certo se vinha da sua própria carne, não até agora. devagar, uma pescadela. A serena ladainha continuou. Afirmações e perguntas, cada qual uma pá de terra cavando uma sepultura. Cada finalização com a inexorável pergunta: compreende? Eu sentia as mãos, os pés e o rosto dormentes. A estranha sensação de santuário no aposento alterara-se. Parecia uma igreja, no entanto, já não um lugar de refúgio. Um lugar agora onde um ritual se desenrolava, levando a um final solene, predestinado. Era predestinado, percebi eu. Beardsley já fizera a sua escolha há muito tempo. Talvez antes mesmo de chegarmos. Afinal, ele tivera um mês inteiro naquele purgatório, suspenso na escuridão fria entre o céu e a terra, para pensar, para se debater com as perspectivas e fazer as pazes com a morte. Ele compreendia? Sim, perfeitamente. Jamie inclinou-se sobre a mesa, uma das mãos no braço de Beardsley, um padre com roupas manchadas, oferecendo absolvição e salvação. A senhora Beardsley continuava paralisada sob o raio de luz que penetrava pela janela, um impassível anjo de condenação. As afirmações e as perguntas chegaram ao fim. Quer que a minha mulher lhe ampute o pé e trate das suas feridas? Uma pescadela, depois duas pescadelas, exageradas, deliberadas. A respiração de Jamie era audível, o peso no seu peito produzindo um suspiro a cada palavra. Está a pedir-me para lhe tirar a vida? Embora metade do seu rosto estivesse descaída e sem vida, e a outra estivesse macilenta e emaciada, ainda havia um pouco de expressão em Beardsley. O canto da boca que funcionava curvou-se para cima num esgar cínico. O que mais me resta? Dizia o seu silêncio. A pálpebra baixou e permaneceu fechada. Jamie fechou os olhos. Um pequeno tremor percorreu-o. Em seguida, sacudiu-se levemente como um homem a livrar-se da água fria e virou-se para o aparador onde estavam as suas pistolas. Atravessei o aposento rapidamente até ele, colocando a mão no seu braço. Ele não olhou para mim, mas manteve os olhos na arma que preparava. O seu rosto estava branco, mas as mãos firmes. Vai, disse ele, leva-a lá para fora. Olhei de novo para Beardsley, mas ele não era jamais meu paciente. O seu corpo estava além da minha capacidade de curar ou dar conforto. Dirigi-me à mulher e agarrei-a pelo braço, virando-a para a porta. Ela acompanhou-me, andando mecanicamente, e não se virou para olhar para trás.